Os bares começam a funcionar, ruas lotadas, seres humanos e outras criaturas. Batuque de um lado, droga por todos os lados, a santa do bênção. Do outro lado, as guitarras e fingimento de tudo de bom e articula o processo. Na esquina, os carros, o som mecânico, os policiais passam, os punks no meio fio, os skinheads encostados nos muros, as barracas diversas, os arcos da Lapa. Vivo na Zona Oeste, tem que ir na Zona Norte. Irajá, Guadalupe, Vila Isabel, pois na Zona Sul eu já sei andar. Vou de Santa Cruz pra Praça Mauá, Big Field, Bunker, Megaton, Bugalu, Sobradão do Rock, Rato no Rio, Fan House, Tijolinho, roupas na moral pra tirar onda, Feira da Itaipava, YouTube, Rua da Alfândega e Bolsa da Kipling. À noite, alta madrugada, gente falando, gente gritando, gente gargalhando. Sorriso falso, todo signo, todo tipo de prostituição. Ferida solta, palavra solta. Bares das ruas humanas, criatura batucando de lado. Todas as drogas das bênçãos, as santas guitarras que fingem. O som do carro, a polícia, encostos e barracas diversas. Vivo, conheço e ando, da balada de boate ao boteco. Roubos pra ter madrugada, no mercado das almas perdidas. No mercado das almas perdidas, no mercado das almas perdidas. A noite, a noite, a noite nunca acaba. We'll be right back.